escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. O espaço que se segue é da exclusiva responsabilidade de Nuno Miguel. Estou aqui para apresentar o programa dos colhões. Estou aqui para me deliciar com os colhões. E o espaço que se segue é da exclusiva responsabilidade de Carlos Bonaparte. Eu sou irresponsável, eu não posso responsabilizar por nada, coitadinho de mim. Sou ceguinho em tudo. Posso dizer que mando alguma coisinha. Eu, pronto, é uma forma assim, original de dizer bom dia, boa noite, boa tarde. Depende da hora e o local onde estejam a escutar-nos, porque se for 3 da tarde, sei lá, em Portugal, pode ser 3 da noite na Venezuela, por exemplo. Portanto, independentemente da hora e do local também, não é? Porque há países onde anoitece mais tarde e interdece mais cedo, perceberam? Pronto, é isso. Como já terão reparado, com este início de nível, de acordo com analistas da Blitz e de vários meios de comunicação, e da Time Out, após este início de nível tão baixo, tão infantil e até diria triste, este é o programa Escolhes Tu ou Escolho Eu. Emissão 149, para sábado, dia 19 de outubro de 2013. Um programa da Rádio Antena Web, emitido no seu canal 1, que é apresentado por dois locutores. Nuno Miguel teve uma introdução musical e Carlos Bonaparte, que uma introdução musical teve. De seguida, haverá aquele espaço em que, habitualmente, Carlos dará as suas abordagens aos últimos dias que viveu para ficar todo feliz. Ora bem, antes de mais, oh José, foca aí aqui a câmera, faz favor. Exatamente. Como vocês podem ver, esta é a nossa bandeira portuguesa. Roxa, amarela, com uma esfera quadrada armilar, os cartelos, que neste caso são 5, que 2 já foram com caraças. Aquilo eram 7, não é? Ouvi dizer que sim, eram 7 inicialmente, não é? É. Agora são 5. Porque dois, houve ali uma rajada de vento que levou da bandeira para fora. Epá, isto, eu sei que está roxo e amarelo. Vocês descobriram o amarelo, foi um bocado dobro que eu aqui em cima. E além de mais, não há dinheiro para mais, porque a gente fez assim uma coisa assim para desenrascar. Pronto, mas isto é a nossa bandeira oficial. Como vocês podem ver, as torres, como eram gêmeas, já não existem. Além de mais, não havia tinta nas canetas. Estávamos a ficar sem tinta. Aliás, podem ver que ali um dos castelos já está ali assim um bocadinho esbatido. E portanto, pronto, não é coisa. Segunda coisa mais séria e importante, porque depois da bandeira não há nada mais importante que a nossa nova bandeira oficial. Uma coisa importante que eu até vou pôr assim o tom de voz sério, porque realmente é importante. E até vou mudar o destaque e tudo, só porque é mesmo importante. Caros ouvintes, por isto. Tendo em conta que tenho esperança de que há pelo menos 6 ou 7 ouvintes que ainda ouvem os primeiros 10 minutos dos Escolhes Tu, Escolho Eu, ainda acredito que seja um bom meio de comunicação para esta informação. Por motivos pessoais, irei estar ausente dos meus programas durante os dias 22 de outubro e 1 de novembro. Desses motivos pessoais incluem-se, naturalmente, motivos de saúde, me irão fazer abandonar os meus programas, exclusivamente os meus programas, durante estas 2 semanas. Exceções abertas para os seguintes programas, Outros Caminhos, Electronic Arts e Época dos Descobrimentos, já que estão também relacionados com uma parceria com a Rádio de Serra Mar Web Rádio, os programas Escolhes Tu, Escolho Eu, Conversas Aleatórias e 3 em Ponto, porque são feitos com outros companheiros, e os naturais programas da parceria, como casos de Conexão Central, Geração 90, e ainda o programa que estreará amanhã, mas que já está a ser emitido por rádios brasileiras há, essencialmente, 10 semanas, o Planeta Top 15. À parte destes programas, há ainda mais algumas exceções. Os programas Reflexos, Aimixio e Manhãs a Leste. Programas novos ou regressados, que, para não quebrar a periodicidade ou para não adiar ainda mais a estreia, irão então manter-se nestas semanas. De todas as formas, também são programas pequenos, dois de uma hora, um de 15 minutos. Portanto, juntando a estes, naturalmente, O Céu da Minha Rua, pelo seu pouco número de emissões, quanto mais regularidade, assim mais se deseja que aconteça. Por isso mesmo, a parte destes programas, estarei ausente nestas duas semanas, por motivos pessoais, e ao invés de o escrever numa notícia, decidi, num espaço que também é meu, dar esta mesma informação aos ouvintes, esperando que o maior número deles ouça esta parte do programa. Posto isto, não há nada que possa dizer muito sobre os meus dias. Posso dizer que alguns problemas de saúde se acentuaram de certa parte e que foram eles que me fizeram tomar também esta decisão. E pronto, foram então estes dias que... Foi esta semana marcada por problemas de saúde. De todas as formas, não só, como é lógico, também há, porque nem tudo é mau, há sempre coisas positivas. Por exemplo, agora aqui de manhã, de tarde, estou com o Nuno Miguel para os piores que escolho eu. E portanto, temos aqui coisas positivas também. Nem tudo é mau. E, além de mais, ao longo da semana foram também passando momentos positivos. Por exemplo, uma conversa que durou com uma locutora da rádio, que também faz parte da direção. Só não digo que se chama Joana, porque, enfim, porque não digo, não é? Ninguém tem que saber que eu estive a falar com a Joana. Espero que a Joana não se importe. Pronto. E uma conversa divertida, que foi madrugada fora. E mais um outro momento que agora não me recordo, mas com certeza que houve bons momentos, nem tudo foi mau. Assim como também não recordo todos os maus que se passaram, portanto. Mas fica esta informação. Também já partilho com o Nuno, que não o conhecia. E é uma semana particularmente positiva também por outra coisa que tem a ver com um ano de direção da Rádio Internet. Fez ontem, um ano, ou se preferirem, anteontem, às 21h30, um ano, que se iniciou a primeira reunião com o objetivo de oficializar o coletivo de direção, que na altura começou com a Carla e com o Nuno, e comigo e com a Joana. Hoje em dia está apenas com três elementos: a Catarina, a Joana e eu. E pronto, deixada esta informação, passo a palavra para o Nuno. Haverá outra informação para dar, algo de veras e intensamente frustrante, é que Carlos Bonaparte não vai participar no concurso de uma rádio romena. Porquê, Carlos Bonaparte? Porque já participei. Porque já participou. Não sabiam, mas ficaram a saber. Ora... A novidade, vais dar também tu agora ou não? Qual é a novidade? Aquela do programa e tal e coisa. Ah, isso era mais para a frente. Ah, é? Não, é agora, não. Ah, agora. Na próxima sexta-feira, dia 25, isso. Foi o que eu disse. Pois é. Mas respeitando a semana 24, era isso que querias dizer. E também. Na próxima sexta-feira, 25 de outubro, se o mundo não acabar antes, vamos ter o regresso, o segundo regresso de European Top 20. É, espaço da Antena Best, na terceira. O espaço da Antena Best, que vai para o ar às sextas-feiras às... 22 horas. Às 22 horas. Que faz uma retrospectiva. Vai ser momentos bonitos para quem é da nossa idade, ou ainda mais velho, portanto, 90 e tal anos, para recordar os grandes êxitos, neste caso, no início da década de 90. Isto porque vamos recuperar as 20 músicas mais vendidas, os 20 singles mais vendidos na Europa, para já, no dia 24 de outubro de 1992. Portanto, ainda vamos ter programa para mais, sensivelmente, 20 anos, não é? Mais ou menos. Bom, compete a mim, neste sábado 19 de outubro, dia muito sonaringo, escolher a primeira música de hoje. Portanto, vamos até ao lixo. Vamos até Aldoar, vamos até Fonte da Moura, até Ramalde, Previdência, olha, já disse. Isso São João de Deus. Faz lembrar da Liga dos Últimos? É mais ou menos. É os campeonatos distritais. Não, os amadores. É distritais, não é mesmo? São amadores, não são distritais. Não é isso. Os são distritais amadores. Não é isso. Porque a Liga dos Últimos... Marçal Gomes da Costa. Exatamente. Porque a Liga dos Últimos começou na NTV... Com os amadores. Com os amadores daqui do Porto. Que são o quê? Distritais? Não. Se são amadores, jogam só com os som do seu distrito. Por isso são distritais. Não, eu vou-te explicar. Para além dos distritais... Mas esses não são... Há o campeonato amador do Porto. Está bem, mas os distritais também são amadores. Sim, mas o que eu estou a dizer... Os amadores também são distritais. Os distritais é onde joga o Candão e o Canidil. Os amadores é onde joga o Marçal Gomes da Costa e o São João de Deus. E o Torrão e o Fonte. E o Torrão, exato. O Torrão ainda existe, mas não sei. Ainda existe. Há algumas semanas foi comentado, aqui por um Carlos Bonaparte, neste mesmo programa, uma frase que foi a seguinte. Faz mal a um, faz mal a todos. A proteção que existe em certos meios, não foi verdade, Carlos Barbarte? Diz que sim, mesmo que não te lembres. Foi. Mais tarde, em conversas aleatórias, Carlos Bonaparte abordou a telenovela O Mundo ao Contrário, que ainda bem que ia acabar, porque tinha palavras indecentes, ou tinha coisas, era um exagero em certas partes, e em horário nobre, porque para ele um horário nobre tinha até à meia-noite e tal. Ora bem, eu junto esses dois fatores para escolher a minha primeira melodia. Nós vamos falar sobre o bairro, que na verdade não é o bairro do amor, nem o bairro do cavaco, mas vamos recuperar um elemento dos Dilema, um grupo cá do Norte Porto que ganha Boa de Freak, já muito antigo, já com duas décadas por aí, whatever. O senhor Rui Pina, ex-peão, juntou-se ao Miguel Januário, que é o Caos, e andaram durante 3 meses nos bairros do Porto para conhecer o cotidiano, e os bairros também forneceram um cotidiano para o vídeo deste músico. Não houve atores contratados, não foi feito. É o que aconteceu, era o que eles apanhavam. Uma máquina, pegaram uma máquina e andaram a filmar. Parecia um documentário. Um documentário, uma reportagem, transmitida num teledisco, um videoclipe, que o Carlos Bonaparte me permitisse chamar. Televídeo, sim. E eu fico um bocado, lá está, os Dilema, o espião dos Dilema, trazem-me um dilema na minha mente, que é muito fraquinha. Mas eu fico a pensar, o que é que se faz melhor? Dentro destes meios, dentro destes bairros, é mais positivo ou é mais negativo a forma como eles encaram o dia-a-dia e como eles se protegem? Diz aqui nesta música que é um bairro excitante, distante, alucinante, mas apaixonante ao mesmo tempo, porque está no sangue a vida apaixonante. São gajos que ficam fora 24 horas no andamento, ficam fora, mas de dentro, porque é aquela coisa de raramente saem, quando bem saem de lá, quando é para serviço, para trabalho, mas andam sempre lá no meio. Ninguém é piegas no bairro. Toda a noite há barricada, estrada cortada, a Foz, isto que é a Foz do Douro, está bem policiada. Encontra-se tudo, não se encontra nada. O que é que se encontra? Branca, Castanha, Beat Boys, Ghost, Street Boys, Pitbull, Rottweiler, Redskins. Carros quitados, grandes colunas, fanáticos de futebol, Ultras Portugal de Cascol e uma mala com um taco de beisebol. Há as rusgas, há os gangues, há o sangue, há as rixas dos ninjas, que são todas as carrinhas. Quem ouve isto é só problemas, não me apetece vir lá, quero a distância. Por outro lado, quando se está no meio, e não é preciso ser grande amigo, mas quando se é colega, quando se está por dentro das pessoas, dentro do meio, quando se tem uma relação minimamente, um convívio minimamente saudável com eles, dá jeito quando há problemas. Porque eles aparecem e quitam tudo. Boa da Nights. É uma situação de dilema, de contradição, porque ao mesmo tempo, quando no mesmo sítio onde há violência fácil e facilmente despontam logo para aquilo que eu considero exageros nas reações, também fazem o que o Carlos diz, protegem-se. Faz mal a um, faz mal a todos. Enquanto noutros lados, claro que é tudo mais pacífico, não há violência, não há problemas, nem como diz aqui, rusgas praticamente todas as noites. Não há esse dia-a-dia excitante e alucinante no, noutros locais, mas ao mesmo tempo, se acontece alguma coisa ao vizinho de um lado, ou nem se apercebem, ou se apercebem, fazem conta, viram costas e não é nada comigo. Sai a barricada, mas também sai a preocupação e a proteção com o próximo. Que me diz, Carlos Bonaparte? Diga para frente. São níveis de vida diferentes. São... Eu, pessoalmente, prefiro esta minha vida. Mas haverá outras pessoas que têm tanta adrenalina no sangue que não... Pronto, não conseguem. Têm mesmo que libertar a sua... adrenalina em alguma parte. E estes bairros são bons para isso. Pode acabar por ser uma coisa... Enfim, tirando a... Quer dizer, isto acaba por ser uma coisa... Eu nem sei se mais mal que bom, seria muito discutível, porque também acaba por envolver várias coisas ilegais, não é? Posso dar umas drogas, não sei o quê. Só mesmo por aí que acaba por não ser positivo, porque senão era um bocado como as aldeias. Eu acho que o maior equilíbrio é com as aldeias. Não com os bairros, porque as aldeias não têm drogas, ou em regra já não têm tantas drogas, nem têm tantos alucinogénicos, mas ao mesmo tempo é um bocado o que se passa com um, passa-se com todos. Pronto. Nos bairros há esta adrenalina. Pronto. É isso. É um dilema interessante e uma música fez parte constante da banda sonora de Mundo ao Contrário. E que me fez conhecer, às vezes as novelas servem para isso, para conhecer músicas. Eu não conhecia, foi um que eu li, é de 2005, esta melodia, de um álbum do Espia, 2007. Do álbum Máscara, não é o filme com o Jim Carrey, mas chama-se Máscara, do Espião. Pena não visitarem o bairro onde eu nasci, o bairro, Freguesia, lá no bairro de Miragaia. Lá está, porque não teve bairro assim coisa que não foram lá. Mas iremos escutar a Espião com uma melodia intitulada Bairro, que é no fundo a base, baseou-se na música Cairo dos Táxi. Isto é o Cairo. E agora vamos ouvir Isto é o Bairro, com Mário Viegas, aqui em Conta Profetas e Poetas. Vamos lá então. Vamos escutar. Dá uma autorização com as Bonaparte, com certeza. Se mesmo tarde. Que não dê, vamos ouvir na mesma Espião com um Bairro. Se tarde. Isto é o bairro, excitante bairro, distante bairro, alucinante. Como o Mário Viegas, estranha forma de vida aqui por entre as vielas. Isto é o bairro, mano, aqui ninguém é piegas. Ei, todas as noites temos barricada, a estrada cortada enquanto a voz está bem policiada. Aqui encontras tudo e não encontras nada. A branca castanha, b-boys, boys e speed boys, pitbulls, rottweilers e redskins. Ei, cunas, carros quitados, grandes colunas, fanáticos de futebol, ultras de Portugal, de Gascol na mala um tato, beisebol. Vejo gajos fora nas ruas que apanham mocas com putas, fogem da bola. Vejo políticos no jogo, no roubo, vejo o meu povo, mas nunca vi ruas pavimentadas a ouro. Zero. Bairro, excitante bairro, está no sangue, na vida, apaixonante. Bairro, movimentos, gajos ficam fora 24 horas no andamento. Bairro, excitante bairro, corre no sangue, a vida e a morte, alucinante. Bairro, movimentos, andamento, gajos ficam fora, noite dentro. LJ, as rusgas, dos gangues do sangue, as rixas, os ninjas saltam das carrinhas, a droga, o tráfico, os dealers, as filas, o drama, a chama que arde nas feridas, má fama. Ei, a frustração, a raiva, a mente entorpecida, a adolescência com tendência suicida, a mãe que chora, o pai que foi embora, a família dividida, a dor essa não demora. 9 anos dentro, o ano cá fora, embora a reinserção nunca chegar na hora. Vê lágrimas se jorram pelos olhos fora. Ei, os roubos, os ratos, os assassinatos, as vingas usadas, prata brilha na calçada, o limbo, o branco, o tinto, o gringo com a 635 no cinto. Isto é o bairro, dentro. 1, 2, 5, 1, 2, 5. Estão a escutar. Estão a escutar? Escutaste alguma coisa? O Ruka disse que sim, por isso é que estou a ser ouvido. Está bem. Pronto. Cá estamos para mais uma escolha musical. Comigo. Carlos Bonaparte. Quando parte ou quando não parte. E vamos ficar com uma música chamada À Noite, de um senhor que é rapper e que se chama Balete. Não, não é o Duas Cartas, esse é outro. Este Balete não tem dama, pelos vistos. Só tem rei. Vamos ouvir uma música que eu acho fantástica e que não tem exatamente a ver com, enfim, não tem exatamente a ver com os bairros, tem a ver com esta coisa da violência, esta coisa do mundo suburbano e não sei o quê. Chama-se À Noite. Esta música, eu, sinceramente, é uma das músicas que mais gosto de rap, porque é uma daquelas que, com uma grande inteligência, aliás, eu gosto muito do Valete, porque ele gosta, ele reflete bem, quer na forma até como canta, sei lá, eu podia aqui escolher outras músicas, que lá escolherei a seu tempo, mas escolho esta para já, À Noite, que é uma música realmente brutal. Ela fala do mundo suburbano, porque é assim, nós temos... Pronto, a questão dos bairros já é uma questão conhecida. Mas, para além do que se passa nos bairros, há muita coisa que acontece, não é? Não só aqui em Portugal, mas pelo mundo fora, há muita coisa que acontece que realmente que nós nem sequer pensamos. Até sabemos que existe, mas não pensamos. E, bom, o que acontece é que, para todos os efeitos, o facto de não pensar não quer dizer que não existe. Existe, e bem. E depois já, ou seja, fala-se na violência, nos, como é que é? Nos mercados de narcóticos, que são como hipermercados ao final do mês. Depois é de senso comum, carros civis, o que é? São pilotos de Fórmula 1. Falamos em Fórmula 1, que o nome Miguel fica já emocionado. Porquê? Porque é Fórmula 1. Ah, é Lotus, é Londres. Que giro. Está bem. E o que é que era? E depois, pronto, corpos colecionados no fundo. Psicopatas colecionam corpos no fundo do rio. Enfim, coisas assim de gente. E que são realmente a realidade, não é? São realmente a realidade. São coisas muito... Mas, aliás, este senhor Valete tem mesmo muitas músicas que eu poderia aqui escolher que se adequariam de certa parte a esta escolha musical do Nuno. É uma resposta, mas é também uma das músicas de hip-hop que eu mais ouvi sempre, desde sempre. Há ladrões, killers e dealers, são filhos da noite, e é melhor trazeres com letra à prova de chumbo à noite. Exatamente. Esqueci-me de dizer, por causa de uma palavra que se ouviu na melodia anterior, a dizer que há moscas com curtas. Aqui ele também diz que a vida é cozida. Ele vai dizer que a vida é cozida aqui, o Valet. Pois, só queres dizer mais vezes porque é o refrão, hein? Pois. E o sol desce às 19 horas a lua cresce. É verdade. Mas é verdade. É uma coisa. Embora ele foque-se mais aqui no caso português, mas é uma coisa realmente muito interessante. É a forma como ele descreve, a nitidez com que ele descreve. E depois o instrumental está brutal. O instrumental está excelente. Só mesmo ouvindo. Depois é que me diga, esta música, eu conheço esta música já há alguns anos. E confesso, eu cada vez que ouço esta música sou transportado para um mundo qualquer que não sei, para todos os efeitos é bom chegar a casa, ou seja, acaba a música e é bom saber que aquele filme já acabou, não é? Porque isso acontece, mas não em todo o lado, ou seja, há lugares que ainda assim são pacíficos, onde não se passa nada, não é? E pronto, mas há todo um mundo suburbano que funciona só à noite. Há seres humanos que trabalham de noite e dormem de dia. E alguns trabalham, enfim, de uma forma assim um bocadinho ilícita. Né? Mas pronto, não sei explicar. É daquelas coisas que... Não sei, para todos os efeitos, se esse mundo não tivesse consequências para mim, era uma das coisas que eu gostava de... Uma das adrenalinas que eu gostava de experimentar. É. Porque esse mundo suburbano tem muita coisa... Tem muita coisa, sei lá, não sei explicar. Tem muito de união, tem muito... Ok, depois também tem muita coisa má. E tem mais má do que boa. Mas tem muita união, tem muita organização, tem muito espírito de equipa, tem muita... Objetivos que são para serem cumpridos, que por norma... Aliás, que nós aqui não compreendemos. Nós deste lado do dia não compreendemos. E é, de facto, uma coisa, não sei explicar, e este mundo suburbano, não é? É como as... Como é que ele diz aqui? Não é estagiárias, maestras, não sei o quê, que são cadelas no cio à noite. Ou seja, a noite transforma as pessoas. E transforma, naturalmente, o mundo em que se vive. Não é? Esta cidade, embora não aconteça assim tanta coisa quanto isso, mas esta cidade, para todos os efeitos... É muito, ou seja, continua a ser muito ativa à noite. Eu acho que o único país onde não há grande vida à noite, tirando algumas discotecas e não sei o quê, se é que existe, será mesmo na Coreia do Norte, porque fora isso, não acredito que... Mesmo em alguns países da África, não sei o quê, claro que tem sempre que haver esta vida à noite. A noite muda as pessoas, não é? E pronto, aqui, nós estamos aqui a falar no caso português, em que... Há uma grande diversidade de culturas que se espalha, sobretudo, à noite. E tem as consequências que tem. Pronto. É isso. Vamos escutar um senhor chamado Keije Torres Lima, nascido para os lados da Moraria em 1981. No seu primeiro álbum, a faixa número 5, incluiu À Noite. O nome do álbum, que é Educação Visual. A disciplina que eu tinha sempre pior nota quando andava na escola e que me fizesse lembrar uma coisa que eu depois vou-te mostrar. Vamos a isso. Vamos. Eu estava à procura onde é que tu ouviste essa parte do cio e das cadelas com cio, não sei o quê. Ah, belas, betas aristocratas são cadelas em fase de cio. É isso. E fala aqui sobre gays e transexuais e o 25 de Abril. Fala, e acaba com... Automóveis ligeiros são modelos de Fórmula 1. E o Vaticano aproveita, faz masturbação coletiva. Exatamente. E aí que acaba... Eu digo, não vou querer falar nisso, não sei o quê. Bom, mas está muito bom. Só à noite é que os meus negros vêm do emprego. E à noite é que esses negros vão para o emprego. Uma horinha de sossego para ver TV e comer a janta. Mas TVs às horas nobres são pilhas de shopping center. Tu sabes. É uma grande música, sem dúvida. Para mim, é uma grande música. Vem aí uma vida cozida, a responsabilidade é do Carlos Bonaparte. Nestes cortes eu escolho eu, que se virará agora para um jogo de cartas com um valete, parece Janete. Quinta música do seu primeiro álbum, Educação Visual, escutemos À Noite. À Noite. Thank you.

o Futebol Clube do Porto conquistou pela primeira vez a Taça dos Campeões Europeus. Mas, por exemplo, nós em 1987 tivemos o nascimento de Andy Murray, que é só campeão olímpico de ténis. A Carolina Kostner, que é só campeã mundial de patinagem artística, não é verdade? O César Cien, campeão olímpico de natação. O Cesc Fábregas, campeão europeu e mundial de futebol, quer na seleção, quer por clubes. O Edinson Cavani, campeão sul-americano de futebol. O Ellen Van Dijk, campeão mundial de ciclismo. O Gerard Piquet, igualmente campeão europeu e mundial de futebol. O Jorge Lourenço, multicampeão mundial de motociclismo. A Maria Sharapova, número 2 de ténis mundial, campeã de vários torneios importantes. E número 1 do Bonaparte Open. Sim. A Meryl Davis, campeã mundial de patinagem. O Lionel Messi, melhor jogador do mundo desde 2009 de futebol. A Nayeon Choi, campeã do US Open em golf, uma das melhores do mundo. Novak Djokovic, ainda há pouco tempo, número 1 no ténis mundial. O Pedro Rodrigues, mais um campeão europeu mundial de futebol. Sebastian Vettel, campeão da Fórmula 1 desde 2010. Sidney Crosby, campeão olímpico de hockey no gelo e considerado por muitos o melhor jogador de hockey no gelo. O Indo Zenglin, campeão mundial na natação. Todos eles nascidos quando? Em 1987. É o ano que interessa, é o ano para o qual iremos viajar. Isto para nos reportarmos ao álbum de Fausto, intitulado Para Além das Cordilheiras. Eu poderia de seguida fazer aqui uma rima com cordilheiras, mas passemos à frente desse pormenor. A verdade é que há um programa na Rádio Antena Web que continuamente me dá conhecimento, acresce o meu conhecimento musical. Vai para o ar às sextas-feiras e tem como título Obras de Música. Houve 3 emissões consecutivas, bem recentes, dedicadas a 3 cantos ao vivo. Um álbum, como o próprio título diz, ao vivo, em Lisboa e no Porto, no final de 2009, que juntou o Sérgio Sérgio Godinho, José Mário Branco e Fausto Bordão Dias. A faixa número 6 do CD2, criada por Fausto, foi uma das melodias escolhidas para os referidos concertos e para ser incluída nesse referido trabalho discográfico. A verdade é que, na primeira vez que falamos aqui sobre Fausto, para escolher Rosalinda, Se Tu Fores Ver o Mar, Carlos Bonaparte, deve-se recordar. Quando... Sim, eu escolhi. Exatamente. Até estivemos aqui a brincar com o nome do senhor. O homem que nasceu em 1948 tem como nome completo Carlos Fausto Bordalo Gomes Dias. Disse logo que começa mal com o primeiro nome, que é indicativo de algo negativo que se segue. Mas depois a verdade é que tanta brincadeira e brincar com o nome do senhor, chegamos ao terceiro aniversário dos Scouts, escolho eu, e Carlos referiu com toda a delicadeza e toda a prontidão e honestidade a música O Romance, de Diogo Soares, que foi uma das três escolhas mais especiais para ele em todo o terceiro ano. Não foi verdade, Carlos Bonaparte? É verdade. O Fausto, que tem melodias, mais um produtor português, a trazer melodias, na minha opinião, de qualidade, trouxe para este álbum, Para Além das Cordilheiras, a faixa número 3, uma música que me faz reportar isto também foi quando falo nesta música. É este momento que eu vou referir, que me lembro de imediato. Faz-me reportar um momento exato, que foi eu estar num comboio a caminho de Albufeira. Não conhece ninguém como Moral, não. No dia 1 de setembro de 2007, que também não conheço nenhum programa que começou nesse dia, nem nada. Nem nenhum locutor que faz anos nesse dia. Qual é o dia? 1 de setembro. A caminho de Albufeira e no comboio, estávamos nós, acho eu, a chegar a Lisboa, ou já a passar por lá, e eu tinha a rádio ligada, e comecei a... Não sei se a garçonha foi comer, mas com alguma coisa, sim. E comecei a escutar... E eu, que melodia será esta que não reconheço? Eu lembro-me, na altura, se o Carlos até associa as coisas, lembra-se que houve uma estreia de peça no início de 2008 e eu, na altura, ainda estava na fase de escrita e de escolha de músicas e esta entrou de imediato para as possíveis escolhas para a peça que iria estrear, mas a verdade é que nunca chegou a entrar. Mas ficam lá, ainda hoje está lá no documento, por uma peça que já estreou há mais de quase 6 anos. Acho que é melhor a porta do estudo. Mas depois disso, nós continuamos a escutar esta melodia e depois é que eu me recordo. Afinal, eu já conheci esta música e sabes de que espaço, Carlos Bonaparte? Operação Triunfo, a primeira edição, em que, se não me engano, foi numa emissão totalmente dedicada à música portuguesa. Infelizmente foi preciso criar uma emissão para dedicar à música portuguesa, em vez de ser algo comum. Mas bom, sempre é melhor do que não ter qualquer emissão dedicada à música lusa. A faixa número 3 do álbum Para Além das Cordilheiras diz algo que nós, no fundo, acabamos sempre por, em certos e determinados momentos na nossa vida, acabar por ceder e aceitar. O título diz: Foi por ela. Na verdade, neste contexto específico, Fausto canta que foi por ela que amanhã me vou embora, ontem mesmo, hoje e sempre, ainda agora. Sempre o mesmo em frente ao mar, também me cansa, diz Madrid, Paris, Bruxelas, quem me alcança. E lá está o quinto verso que apelida em Lisboa, fica o Tejo a ver navios, que foi o local onde eu ouvi esta música na tal viagem para a Albufeira e que me captou a atenção e que juntei às minhas ideias para músicas, para teatrais e essas coisas. Que mais? Foi também por ela que eu danço a valsa em pontas e que eu pensei, que passei das minhas contas e foi por ela. Depois de seguida, de certeza, há um que eu não faço, que é: foi por ela que eu me enfeito de agasalhos. Também não é preciso tanto. Em vez daquela manga curta com urita. Com todos estes contextos, referência ao próprio Jorge Sul, escolheu ao Coatriz de Música. A uma viagem que eu lembro perfeitamente de 2007, realizei até o Algarve. E ao próprio Fausto, que nunca mais vamos brincar com o nome dele. Não é verdade, Carlos Bonaparte? Até à próxima brincadeira, não. Exatamente. E na última estrofe ele começa a dizer, isto, claro, foi tudo combinado, foi por ela que eu passo coisas graves e passei passando as passas dos Algarves. Lá está. Onde é que eu ia no dia 1 de setembro de 2007? Ao estrangeiro, ao Algarve. Ia até ao estrangeiro. Ia emigrar, numa visão utópica, até Albufeira. Vamos até... Não até Albufeira, mas até às Cordilheiras. Para escutar a faixa número 3 deste álbum do ano que realmente interessa, 1987, como já referi, ainda bem que ninguém me contradiz, porque teríamos problemas deveramente físicos. É mentira! Para escutar Fausto, fui por ela. Pode ser, Carlos Bonaparte? Não, porque era 87. Não quero. Vamos embora. Então vamos ouvir na mesma. Amanhã me dou embora, ontem mesmo, hoje e sempre, ainda agora. Sempre o mesmo em frente ao mar, também me cansa. Diz Madrid, Paris, Bruxelas, quem me alcança? Em Lisboa fico o Tejo a ver navios, dos rocios de guitarras à janela. Por ela que eu já danço a valsa em pontas, que eu passei das minhas contas, foi por ela. Foi por ela que me enfeito de agasalhos, em vez daquela manga curta colorida. Vais sair minha nação nos cabeçalhos, ainda a tiritar de frio acometida. Mas o calor que era antes também farta, esvai-se o tropical sentido na lapela. Ah, foi por ela que eu vesti fato e gravata, que o sol até nem me faz falta. Foi por ela. que eu passo por coisas graves e passei passando as passas dos altares. Com tanto santo milagreiro todo ano, foi por milagre que eu até nasci profano e venho assim como um tritão subindo rios que dão forma como um deus ao rosto dela. Ah, foi por ela que eu deixei de ser quem era, sem saber o que me espera. Foi por ela. Foi por ela que amanhã me vou embora. Ontem mesmo, hoje e sempre, ainda agora. Sempre o mesmo em frente ao mar, também me cansa. Ai, diz Paris, Berlim, Bruxelas, quem me alcança? Em Lisboa fica o Tejo a ver navios, dos rocios de guitarras à janela. Ai, foi por ela que eu já danço sua valsa em contas. Eu passei das minhas contas. Foi por ela. Estamos de volta, ouvintes, depois deste desta melodia, não é? É, não é? É. Olha, só para os nossos ouvintes ficarem retrospectivados, podes fazer-me aqui uma gentileza? Faz favor. Dizer que até agora, quantas músicas é que, tendo esta que ouvimos agora, que músicas é que passaram aqui do Fausto? Acho que não passaram muitas. O Romance de Diogo Soares e Se Fores Ver o Mar, Rosão Linda. Só passaram essas duas? Rosão Linda. Estava na divulgação, estava na divulgação. E foi por ela. E agora, pois. Vamos ficar com uma outra música, que é uma ideia minha, mas foi uma sugestão do Nuno. Sem querer, já agora diga-se. A música chama-se Navegar, Navegar. Escolhi esta música por vários motivos. Acho que um deles é igual ao meu. É do Fausto. Tem algumas... É, será com certeza. Tem... É do Fausto. Tem até a ver com a... Temos ritmo que se aproxima-se. É uma letra que me agrada bastante. Faz-me lembrar as manhãs da Renascença e também um CD chamado Álbum do Século, uma coisa do género. Tem 5 CDs e a primeira faixa do último CD é esta. Tu deve ter esse disco? Tenho, mas não é nenhuma dessas coisas que me faz lembrar. Então, continua a falar, estás a falar. Não, já era só curiosidade, pode ser que... Esta música fazia parte da banda sonora da Terra-mãe. Acho que eu era da Terra-mãe, da Manuela da RTP. Eu sempre que ouço esta música... Além de fazer lembrar o Festival da Canção, não é verdade? Pois, pois. É, foi. Não sabia. É, não, estou a confundir, esquece. Estou a falar de outra... Também Navegar, que foi ganhou o festival, mas é dos coisas. Navegar, navegar. Ah, ei! Nossa caminha. Isso é de 98, de Uma Luz, não é? Há Uma Luz. É preciso acreditar. Pronto, mas esta música navegar, navegar, é do Fausto. Foi, tá. E faz lembrar precisamente. Por todas as terras do mundo, em alma de Portugal. Onde quer que estejas, onde quer que vás. A saudade já lá está, é isso. Era essa que achava a falar. Peço desculpa, Carlos Bonaparte, e um perdão mais extensivo aos amigos ouvintes. Não há problema, da minha parte não há problema. Mas pronto, mas como eu dizia, faz lembrar precisamente essas manhãs da... Aliás, sim, as manhãs também da Renascença. Não sei explicar, mas ouvimos esta música, porque nós antes ouvimos a Renascença. Nós, no tempo em que havia família, não é? Havíamos Renascença, com o António Sala. Que era assim uma coisa realmente gira. Ouvimos um também sala aqui na Rádio Renascença. E era outro nível. Era outro nível. Até o próprio António Sala agora já não tem o mesmo nível que tinha antes. Ele disse que foi para a TV. Enfim. Agora já acho que já não está, não é? Não sei. Ele fazia parte do júri A Tua Cara Não É Estranha. Eu sei que o senhor percebe música, mas daí até. Eu sei que a música está em crise, mas descer a esse nível. Claro, há um só não encaixa que percebe música. Pois. Estão lá no júri. Sim, sim, sim. Ela agora está numa coisa que percebe mais. O quê? De mulheres nuas? A casa dos segredos. Ah. Como é que sabes essas coisas? Sei porque esta semana veio uma notícia a dizer que eles esqueceram dos microfones ligados. Ah. E por isso que eu sei que ela está lá. Estou só esta semana. Olha, ontem à noite irias gostar de ouvir a Antena 1. Sabes quem esteve lá a falar durante meia hora? Quem? O nosso grande companheiro de guerra, na guerra das Malvinas, se bem que lembras o teu amigo pessoal, José Sócrates. Ah? Uhum. A dar uma lição de história. Um político disfarçado de comentador, nesse caso não foi. A falar sobre as guerras e o relações França-Argélia. É sobre um livro que ele lançou agora. Ah, também escreve? Ah, pois. O homem sabe de história. Chega qualquer banda mais que escreve um livro. Também vou escrever um dia destes. A vida de um ceguinho. Uhum. Olha por aí. Mas pronto, nesta música do Fausto, porque é daquelas músicas que eu acho tão portuguesas, quer pela letra, quer pelo refrão, quer pelos instrumentos. Se calhar será até a parte mais elucidativa. E marca, se calhar, o maior momento do Fausto. Sim, porque aquele de Em Busca das Montanhas Azuis. Jesus. E fomos a dar o rio. Ai, que estou cansado para gravar isto. Não me apetece gravar, mas tenho que vender alguma coisa. E fomos a dar o rio. Tu lembra-me para não voltar a escolher músicas cantada pela Viviane? Agora que estás a falar assim, a cantar assim, é que me lembrei. Na quinta-feira ela esteve. Ela esteve no Viva a Música. Ela, os entre aspas, que agora voltaram para ganhar mais uns trocos. Os entre aspas estiveram no Viva a Música do Orlando Carvalheira na Antena 1 na quinta à tarde e eu ouvi. E ela cantou lá uma música da Sereia, não sei o quê. E ela estava a cantar assim. Cantar na minha sereia, O meu pai estava ao lado e a certa altura disse assim: eu até agora só percebi sereia. E eu não gosto quando os músicos abusam. E aqui eu já sei que é o sotaque dela, que ela já veio assim, mas ela abusa, ela exagera. E para quê? Para nem se perceber o que ela está a cantar. Lembro-me para não voltar a escolher músicas cantadas por ela. Caros ouvintes. Acabei de alterar a minha escolha. Vai ser o da Viviane. Continua lá, o Fausto está lá a dormir. Pronto. E acho que esta música do Fausto é mais... Eu acho que é pena que alguns artistas não saibam quando é que se devem retirar de algumas das suas funções. Mais valia se calhar gravar um álbum. Só. Fazer gravações de músicas que fizeram sucesso. Que caía bem, já sabe que ele não canta a mesma coisa que antes, e caía bem. Do que fazer esse tipo de figuras. Porque E fomos pela... Notas mesmo que ele está a fazer um esforço para cantar uma coisa... Ah pá, isto não acontece nada. Ora, que raio de letra é esta, pá? É um bocado como a da NTV. Pronto, enfim. É isso. Não, mas assim, esta música, A Cana Verde, marca, o Navegar, aliás, marca realmente um grande momento, quer para o próprio Fausto, quer para a música portuguesa em geral. E é sem dúvida uma das grandes músicas do nosso cancioneiro português. Estava a pensar como é que tu ainda sabes que é a primeira faixa do CD5 de O Álbum no Século. Porque marcou este álbum, marcou-me. Lá está mais um que marcou o Atras de Música na sua fase inicial. Nas 7 segundas edições. 7 segundas? Da quarta à décima. E porquê é que saíste 7 segundas emissões? Porque as três primeiras e as 7 segundas. Coitadinho. Eu estava a pensar nisso. Coitadinho. Pronto, é isso. Se há um bocado fomos para além das cordilheiras, agora... Vamos navegar. Vamos recuar 5 anos. Até 1982, para o álbum Por Este Rio Acima, que é talvez o mais conhecido.

Eu acompanhava, desde que descobri, não foi desde o início, mas a partir da terceira, quarta semana, acompanhei diariamente a telenovela Mundo ao Contrário, por ser diferente, por ter uma linguagem diferente, um diálogo diferente, contextos diferentes, e talvez por isso mesmo é que incomodava muita gente. E além da própria produção ter tido um grande problema quando o ator principal, Pedro Barroso, começou a faltar a gravações e a chegar atrasado, tanto é que acabou por sair da novela e a novela ficou mais pobre, sem a sua figura, aquele carisma, que era o, dentro das personagens em causa de bairro, e ele era claramente o melhor. Cássio Bonaparte, não concordas com a exibição desta novela? Porquê? Porque se querem fazer uma coisa real, façam um documentário. Mas concordarás que as telenovelas são ficções, mas como basearam-se, e aqui eu vou fazer uma comparação que eu acho, basearam, por exemplo, o Dancing Days, novela que também acabou há uns tempos, como factos da vida real. Porque aquilo é a realidade das pessoas. Mas não se querem enganar quem? Quase todas as personagens eram tudo gente que andava muito bem vestidinhas e com dinheiro, tudo gente do jet set. Não é do jet set, mas quase. Aquilo é a realidade dos portugueses no dia a dia. Daqueles portugueses, era. Todas as pessoas, o que interessa ali era vender, era causar sensação. Aonde? Na SIC. Aqui foi um dos raros momentos em que a TVI decidiu apostar numa coisa realmente com qualidade, mas para variar tinha que fazer de forma errada. Como? Ou seja, apostou realmente numa coisa de qualidade, mas em vez de apostar como faz com as reportagens, apostou numa novela. Pronto. Ora, isto era para uma série documental, ou para um documentário, ou o que é que fosse. Não era para uma novela. Mas porquê? A novela retrata sempre o dia-a-dia de alguma coisa. De uma escola, de um bairro no Brasil, das pessoas finas, uma família que teve irmãos separados à nascença. Este retratou o dia-a-dia de um bairro. Qual não, é a diferença? Não, mas este retrata... O que isto aqui foi tentar buscar foi a realidade atual. Não é? E a maior parte das novelas são atuais. A não ser aquelas que são mesmo históricas de propósito. Não, qual é a diferença como o Anjo Meu, grande novela essa. Hã? O Anjo Meu, grande novela essa, por acaso. Nunca vi o Anjo Meu. Eu nunca vi isto, o Anjo Meu. Não. Não é o Anjo Meu. Como é que se chamava aquela novela? Onde entrava a Sara Matos? Morámos com Açúcar. Não. Aquela em que ela fazia de Eva. Eu sei, não via. Já me lembro. Ah, isso era... recuou um bocado. Sim, essa era histórica. Tinha uma grande... Estou a falar de histórica quando vai buscar o tempo da Gabriela e da Silva. Isso. Onde participou... Onde a Xixalina participou. Hã? A Xixalina participou. Pronto, mas estás a dizer atual. As novelas são quase todas atuais em Portugal. Sim, mas pegam em casos abstratos. Não. Quase é baseado no dia-a-dia. Aquela também. É baseado no dia-a-dia geral, num dia-a-dia genérico. E mas, aquela também. Ou seja, não. Aquela baseia-se numa realidade recente. Recente, sim. Os bairros foram criados há 10 anos. Não. E os problemas com drogas e com polícia também surgiram há 5 minutos. Não, mas ganharam mediatismo na comunicação social há meia dúzia de anos. Por causa disso é que passou a ser recente. Em termos mediáticos, sim. Mas não é recente. Aquilo já podia ter sido feito há 30 anos. A história não era muito diferente. Mas não foi. Então não foi. Foi agora. Pronto. Foi agora porque ganhou um certo mediatismo. Desde que houve aqueles incidentes na Quinta da Princesa, em Setúbal, há precisamente 6 anos atrás, é que aí começou a ganhar um certo mediatismo. E aí que se começou a falar nomes lá nos bairros da Cova da Moura, não sei o que mais. Eu não lembro se a miúdo já se falava no bairro da Cova da Moura, mas está bem. Ok, mas começou-se a falar mais. Aliás, eu lembro de um especial de informação da TVI em 94, começou. Bom, 94 não foi. Eu sei, mas o que eu estou a dizer é. Desde que houve esta situação da Quinta da Princesa, porque nós aqui também já conhecemos até casos mais perto com o bairro da Pasteleira, com o bairro do Cerro do Gordo, o Aleixo. Não é? Aliás, os do Aleixo até que era porque. Como é que era? Eu lembro quando ia ali para a piscina de espinho, ou para a piscina da granja também, já não lembro se foi ou não, mas para a piscina de espinho havia uma máxima que era, aliás, não, ali na da fluvial, que era ninguém diga nada aos do Aleixo. Exatamente. Ninguém se meta com eles. Havia essa máxima. Mas é que eu sei disso. Portanto, mas agora, isto ganhou um mediatismo maior, não é? Desde que houvesse a situação na Quinta da Princesa, só aí é que, aliás, chegou a tal ponto. Acho que melhor abrir a coisa. Chegou a tal ponto que... Aliás, até houve um comentador, não é, lá, o Hernani de Carvalho, não sei o quê e tal, que depois foi para a TV e tal, foi comentar estes casos e não sei quantos, e outros foram aparecendo, mas foi a partir daí. E, portanto, há sempre este... Não sei, ou seja, houve um aproveitamento do mediatismo para cara numa realidade supostamente recente. E eu sei que é assim. Acho que a realidade recente. Supostamente recente, foi o que acabei de dizer. Devia ter-te metido num bairro nos anos 80, a ver se era muito diferente. Eu acabei de dizer supostamente recente. Tá, mas não é. Mas eu disse, é supostamente recente. A maior parte das pessoas acha que isto nunca está tão a contar agora. Ah, é. Eu sinceramente... acho que a maior parte das pessoas tem precisamente noção que já existe há muito tempo. Aliás, sim, muitas pessoas vivem, podem não viver lá, mas conhecem casos próximos e vivem de perto com eles. Mas a maior parte dos portugueses não. Não? A maior parte dos portugueses... Podem não viver perto, mas sabem. Sim, sabem. Mas o facto de saberem... o facto de saberem que existe não é a mesma coisa que estar em contacto com essa realidade. E eles aqui não sabem agora... contacto, viviam muito bem. E agora, vêm mais notícias sobre essas coisas. Sobre a novela. Mas tem tudo lógica. Vêm mais notícias sobre a novela. Não é? Há mais... Ou seja, mas houve todo um aproveitamento. Porque... aliás, porque é que programas como a Casa dos Segredos se mantiveram? Estamos em tempo de crise. As pessoas precisam de porcarias para se entreter. O Big Brother nasceu em 2001 e não estávamos em crise. Não estávamos em crise. Mas tu vês que ao cabo de uma terceira edição... 2000. Mas tu vês que acaba numa terceira edição, aquilo já não tinha audiências. É? Ou praticamente por ser que eles nem sequer continuaram. Sim. Eu acho que houve o quarto e depois o beat, e depois não sei o quê. Todas juntas já teve mais seis. Não, houve terceira, só que depois houve lá o Big Brother famosos. É isso. Mas esse é, tinha gente famosa, tinha gente, não é? O Cláudio Ramos e não sei o quê e tal. Mas está bem. E eles agora, se tu reparares, para além da Casa de Segredos famosos, acho que também houve uma. Ou Big Brother famosos, ou que foi, outra vez. Ou seja, mas esse concurso regressou. Esses concursos regressaram em tempos de crise. Na altura foi o fenómeno, percebes? Na altura aquilo que aconteceu foi o fenómeno. O que agora aconteceu foi o aproveitamento da crise. O mesmo acontece com esta questão desta novela. Não é? Esta novela veio num tempo de crise. Tu parece mesmo o portuguesinho como... Uma outra pessoa me disse há uns tempos, fica incomodado com isto, com o tema desta novela. Não é portuguesinho ficar incomodado? Eu acho que tem que se falar. Agora, não acha que o formato de novela seja um formato apropriado? Agora, foi um formato apropriado, foi o formato em que apostaram porquê? Mas porquê? Quer dizer, os outros assuntos, os outros dias-a-dias, as pessoas finas, as casas grandes já podem entrar nas novelas. Isto não pode. Não se pode fazer novelas com casas pequenas e com pessoas com problemas e os bairros problemáticos. Não se pode fazer novelas sobre isso. Não é isso. No Brasil não havia novelas. Não é isso. Houve uma coisa. Não vamos comparar o problema do Brasil com este problema. O problema do Brasil... Então aí é bem 50 vezes pior. E abordam isso. Não é todas, pronto. Mas é muitas. Pronto. Mas então, isso... Dizer, mas, não havia novelas. Mas no Brasil, repara... Eu tenho mais a noção há mais tempo do que se passa no Brasil do que se passa aqui. Tu continuas com a ideia de que as pessoas não sabem que existem os bairros e drogas e problemas com as polícias. Eu não estou a dizer que não sabem. Estou a dizer que antes não se falava tanto. Como agora. Agora até qualquer coisa, percebes? E continuo a perguntar. Então não deviam fazer, é proibido fazer uma novela sobre isso. Não, o que eu estou a dizer. O problema deixa de existir por não fazer novelas. Mas eu não estou a dizer que não é. Eu não estou a dizer nada disso. Estou com o mal disto. O que eu estou a dizer é que. Esta é apenas a minha opinião. O que eu estou a dizer é que. Se querem. Porque o objetivo foi fazer uma novela o mais real possível. Diferente. Tu não havias nada. Se tu ouvisses os diálogos, tu. A própria construção daquilo era diferente. Eu vi o princípio. Eu acompanhei os primeiros episódios. Fiquei curioso porque. Foi o que eu não vi. E os próprios diálogos, a maneira de... Os primeiros episódios foi aquilo que me fez desistir de acompanhar a novela. Eu ouvi muito falar dela, não sei o quê e tal, fiquei curioso. Mas... Não vale a pena. Eu achei que não vale a pena pela forma como aquilo estava a ser feito. Pronto, se calhar depois mudaram. Mas para todos os efeitos... Aquilo que eu assisti... Foi uma tentativa de construção o mais fiel possível da realidade. E assim sendo, o formato de novela deixa de ser nestes casos. Porque repara, há aquela coisa dos olhos d'água, por exemplo. Os olhos d'água em que, como é que é? São duas irmãs que são separadas à nascença, depois aquilo que descobre-se, não sei o quê, que veio da África, não sei quanto. Eles pegaram numa história. Mas uma história que não engloba uma sociedade inteira. E eu acho muito bem que se pegue nessas histórias, que se faça reportagens, que se faça... Agora, para mim, o formato de novela... Porque o formato de novela... E tu podes dizer, okay, no Brasil faz coisas sobre isto. Eu não estou a dizer o contrário. Só que o formato de novela tem... É certo que por um lado tem que faz-nos pensar, por um lado. Mas por outro, tem a ideia de ser fantasioso. Ou seja... Esta novela é uma obra ficção. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Eu costumo escrever no fim. Sim. Porque é lógico. Pode acontecer. Há casos... Pode acontecer. Não é? Haver coincidência. Mas neste caso... percebes? Tu próprio acabas por me dar razão com essa frase. Esta novela é uma ficção. Qualquer semelhança com a realidade... Eu não estou a dizer que isso aparecia no fim desta. Isso quando era miúdo, viajando no Hellens, aparecia sempre. Sim, exato. Mas o que eu estou a dizer é porque a ideia era mesmo essa. Era pegar numa forma, num entendimento da realidade, construir com base nesse entendimento uma novela. Não é? O que acontece? Nesta, eles tentaram aproximar-se do documentário em formato de novela. Porque o formato de novela cai mais nas pessoas que estão habituadas a este canal. Cai mais no português em geral. E nós estamos em crise. Por isso é que as coisas, em termos de qualidade televisiva, pioraram. Porque é necessário entreter o portuguesinho. Se tu avisa o Gabriel Pensador, ele diz que a TV só te serve para entreter. Que é para você não ver que o programado é você. No mundo, na música, até quando? Ou seja, por isso é que há programas lá como o Ratinho e que há programas lá como o Big Brother, já estava na 15ª edição. Porque estes programas, e há estas novelas que falam sobre a violência, não sei o quê, porque há a perspectiva do desgraçado. Tu vais ver, daqui a uns anos, se vais continuar em evolução, não é? Isto é uma coisa que ainda vai demorar uns quantos anos. Só daqui a 20 ou 30 anos é que nós vamos ter um Brasil diferente daquilo que estamos agora. Mas, se calhar daqui a 20 ou 30 anos, quando se fizerem novelas, a preocupação já vai ser outra, e não exatamente esta. Por exemplo, porquê é que as novelas no Brasil, muitas também têm a ver com a religião? Porque no Brasil há uma guerra entre igrejas. E, portanto, para fazer falar, para dar que falar, para dar polémica, para dar mediatismo, para dar audiência, etc., pega-se em casos muito próximos da realidade, não é? para fazer uma novela sobre isso. Eu acho muito bem que se façam documentários, que se façam reportagens, que se invente um tipo de formato de programa que não seja nem documentário, nem novela. Que seja, se calhar, entre os dois. Agora, dizer-se que aquilo é uma novela, como qualquer outra novela, não é. Para mim, não é, pronto. Precisamente por não ser, é que eu fiquei adepto dela e via. Por não ser como as outras. Esta música que vamos ouvir está diretamente relacionada com a novela, porque eu ouvia, sei lá, dezenas de vezes, e até ao final da novela, se não foi já depois do fim, não, depois do fim, mas foi nos últimos episódios, descobri, apanhei uma parte da letra, porque raramente se ouvia a letra em condições. Quando se ouvia, eles já estavam a falar por cima e eu ia-se no fundo. Eu estava sempre a ouvir. A guitarra. Fazendo logo associar a bairros de Lisboa, como se estivesse uma noite de fado na rua. Até que finalmente apanhei o título da música e consegui trazê-la para aqui. Está diretamente relacionado com a novela, mas também a própria letra, logo o título, traz em mim sensações diversas. E há aquela história de... Eu não fico muito triste quando alguém me deixa e tal. Mas logo no segundo verso tem outra vertente da história. por ficar sem ti, não sou mais feliz. Ou seja, vais embora, não vou passar a ser mais feliz por causa disto. Entendeste o que eu quis dizer? Não estou a falar para ti, estou a falar para o outro lado, para as catraias todas que me estão a ouvir. Pensei que era para mim. Não, desta vez não. Mas há uma parte que diz: com uma tristeza imensa me deixaste ficar. Aliás, foi a partir das versos que eu consegui descobrir a música. Com uma tristeza imensa me deixaste ficar. Será? Dei-lhe presente o meu amor, nunca esta dor que de ti ficou. Queixo um gay ser, atrevi-me a querer mais que um desejo. Este senhor não é irmão da Rita? Trouxe isto também por causa da Rita Gordo, que fez parte, lá está, depois do Fausto. Isto é uma homenagem aos 3 anos, ao programa 2. Depois do Fausto, lembrei-me da Rita Gordo, que fechou o programa 3º aniversário. Desta vez vamos escutar Ricardo Gordo, não a cantar, mas a tocar. Já que do EP Fado Metal foi extraída uma melodia que conta com Ricardo Gordo e Samuel Lupi na guitarra portuguesa, Carlos Santos na guitarra acústica e Fernando Gordo, eles são todos gordos, no baixo. A voz pertence a Irene Ferreira. A música chama-se Melancolia, que é algo que também retrata este programa. Não é verdade, Carlos Moura Pardo? Não. Muitas vezes trazemos sensações melancólicas. A nostalgia misturada com melancolia. Sabes qual é que é a parte que eu mais costumo trazer aos programas das melancólicas? É, cólicas, mas sem melancolia, estás a ver? Sim, continua. Ricardo Gordo, melancolia. É como se fosse gordinho. Escutemos o que realmente interessa. Que não é a voz do Carlos Moura Parte. É da Irene... Desculpem, isto é das cólicas. Sim. Depois da Irene... A Irene Ferreira é que interessa, porque o resto... É conversa. Ficar. esta musiquinhas bonitas que se chamas. Como é que se chamas? A músicas? Sebastian Vettel. Ah, é isso. Olha, podias pagar agora na Loto. Exatamente. Ora, Irene Ferreiras com o Ricardo Gordos. Melancolia-te. Ah, Melancolia-te. Estás a mandar calma aqui. Tu podes dizer-te... Bem, caro João Bonaparte, retome ao tom sério que marca as emissões deste programa sábado após sábado. Então vamos ouvir uma musiquinha. Então vamos... ouvir uma musiquinha muito engraçada. Eu gosto dela. Faz parte do álbum mais recente, se não estou em erro, do Marco Rodrigues. Entretanto? Exatamente. Tenho em casa. Eu sei. Está bem. Já te mandei as músicas. Já. É realmente uma música interessante. Porque dá... É interessante por vários motivos. Primeiro dá uma nova roupagem ao fado. Eu estou farto das melodias que nós já conhecemos. Apá, é a 1.053ª interpretação. E o Marco Rodrigues quebra com isso. É um dos cada vez mais fadistas que quebra com isso. Felizmente. E pronto. É daquelas músicas que realmente eu acho que vale a pena. Aliás, daqueles artistas que vale a pena realmente ir escutando. Porque... traz algo de novo ao fado. Eu até comecei por nem gostar muito de ouvir a cantar. Mas depois não sei se ele quis imitar o Camané ou o que é que foi. Sei que ela até tem uma forma de cantar muito parecida com o Camané. Um tom de voz diferente, géneros de fado diferentes. Mas ainda assim, aproxima-se. Pronto, tem muita qualidade, realmente ele tem qualidade. E a música que nós vamos ouvir... é uma história de amor e que, ou seja, não terá a ver com esta interpretação de melancolia, tem a ver com deixar-te, não sei o quê, deixar de ser feliz e não sei o quê. Mas tem a ver com uma história que realmente é muito, apesar de ser uma história de amor, é uma história de amor muito particular. É uma história que não tem pés nem cabeça, mas que faz todo sentido. A Rosa e o Narciso. Como é que eu tinha aqui a escolher-te? Estava a olhar para ela. Para confirmar que a letra é da Luísa Sobral. Pronto. Mais uma nascida em 1987, mas isso é um acaso. É um acaso. Ela nasceu em 87 porque foi feita nesse ano. Uhum. Melhor, foi feita no ano passado, será? No ano anterior. Uhum. Não, no ano passado. Mas pronto. É isso. Não, é assim, responde ao género. E mais uma vez uma coisa mentira, que é que temos 6 músicas portuguesas. Responde ao género. Responde... sim, ao género, vá, pronto. Esta música é um fado, todos os efeitos é um fado. É continuidade de sangue novo na música portuguesa. Eu acho que nós, eu já disse isto uma vez, nós batemos no fundo há uns anos. Dali só podíamos subir e acho que estamos a subir bastante bem. Acho que estamos a recuperar bastante bem desta crise musical, sem austeridade, ou seja, menos discos. Que acaba por acontecer, mas não tem nada a ver com a crise musical. Estamos a... enfim, estamos a ter realmente bons nomes na música portuguesa. É pena que eles cheguem com pouco tempo. Mas, para todos os efeitos, há sempre alguns que vão escapando e que vão conseguindo furar esta barreira imensa que é tudo o que não é um pop formatado não presta. E pronto. Esta música, pronto, eu realmente gosto. Sabes como é que eu conheci esta música? É curioso, porque eu coloquei esta música, ficou pronta para os ouvintes a ouvir a Nanda na live. E na altura em que ela foi colocada, eu não a conhecia. Achei piada ou não, mas fora isso não a conhecia. E pronto, e daí... depois fui ouvindo e tal, e eu lembro de ter ouvido a música. Que música é esta? Não conheces a música do Camané? Era o Marco Rodrigues. Já sei de onde é que isto deve ser. Pronto. E então decidi trazer aqui esta música. Fazer uma homenagem a um cantor que acho que só passou aqui uma vez. Ou nunca passou. Saudades do meu Brasil em Portugal. Saudades do Brasil em Portugal. Pronto, bem parecia que tinha passado por aqui uma vez. Hoje terá, subirá então umas quantas posições no ranking, porque vai ter duas músicas. Então esta Rosa e o Narciso. Que é também uma referência ao quadro de música que recentemente passou lá esta música, entre outras do álbum Entretanto. Hoje está, estamos a falar muito do quadro de música. No programa de 19 de outubro de 2013, que se escutou Espião Bairro, À Noite, de Valete, Fausto Foi Por Ela, Navegar, Navegar, de Fausto, Ricardo Gordo com Melancolia, e fechemos com A Rosa e o Narciso, de Marco Rodrigues. Porquê é que dizes isto foi Ricardo Gordo e não a Irene Ferreira? Não é ela que canta? E que aí a autoria só interessa quem canta, hein? Não, mas costuma-se dizer ou Ricardo Gordo featuring Irene Ferreira. Então o Santana nunca tinha músicas, nunca ele canta. Não havia álbuns com o nome de Santana, nem singles com o nome de Santana. Ele só toca, não interessa. Oh. Pois, mas não é isso, não estou ao contrário. Estou só a dizer que não é habitual fazer-se isso. Então, mas é o Ricardo Gordo, é Ricardo Gordo. Podia ser ele a cantar, desta vez a Irene Ferreira. Pronto. Está bem. E como é a coisa? Isto é 19 de outubro de 2013. Como já informei os amigos ouvintes, a partir do dia 5 de outubro, ou seja, desde há duas semanas, até ao dia 16 de fevereiro de 2014, iremos coincidir, exatamente no mesmo dia, em relação aos nossos inícios, aos nossos primórdios. Portanto, nesse contexto, recordo que no dia 19 de outubro de 2010, escutamos Belle of New York March, da banda do 71º Regimento da Marinha Norte-Americana, Vasco Santana e Beatriz Costa com O Balãozinho, Silent Night de Enya, O Natal com Mika, e a música inicial desse filme da Disney, e Jogo da Amore, a famosa introdução Catarina Caseri, Jogo del Amore. Não, era Catarina Caseri com Jogo del Amore. Spice Girls e Luciano Pavarotti fecharam com Viva Forever. Só uma música portuguesa, não foi? Sim. E outra cantada em português. Este Viva Forever também está associado... Eu não sei o que é. Lembro-me quando escolhi estas três, pensei isto. Também vai estar na sua... Antes de escolher, fui ver as escolhas de 19 de outubro de 2010 e pensei, esta vai estar associada. Mas agora olho para aqui, não estou a ver qual é a associação, mas certeza que há alguma coisa. Ah! Já sei, o Viva Forever, eu lembro que na altura falei e depois até escolhi para o aniversário, que era uma coisa que eu gostava que ficasse, que era nós dois para sempre, viva nós dois, eu e tu, unidos e não sei o que é. E tinha a ver diretamente com este programa. Melancolia também tinha a ver depois com o programa, como eu disse há um bocado, a melancolia. Pronto, não interessa. Vamos embora, fechamos com o Marco Rodrigues, com o... Rosa Narciso. Rosa Narciso. Por acaso, a música dele, a letra de Luísa Sobral. Grandes recordações agora ao ouvir o nome de Belle of New York March. Pois. Mas antes que nos conquistem através do Skype, vamos embora para escutar Marco Rodrigues, Rosa e Narciso, não. Seis músicas lusas e seis músicas portuguesas, já vem 12. Nesta emissão 149 dos Cortes que escolheu, para a semana a emissão 150, por isso vamos ter uma emissão igual às outras. Vamos embora? Vamos embora. Até para a mesana. Sai de casa para espairecer. Camisa rota e barba por fazer. Com uma meia preta e outra azul, sem saber bem onde fica o norte, o céu ou o sul. Já Rosa é ela mesma a perfeição. Veste uma cor diferente por estação. Tem os livros arrumados por autor e acorda mesmo sem o despertador tocar. Ninguém sabe como este amor nasceu entre uma rosa e a lua no céu. Como a rosa ao ver a lua sorrir deu.